faz comigo. Estou plantando a semente do amor, minha doçura, pra viver juras de amor com você, minha loucura. Quanto tempo você vai chorar por mim? Posso até jurar que você vai entender que eu tenho que seguir. Bote isto na cabeça, tenho muitos compromissos, mas eu morro de saudades desse amor que faz comigo. Estou plantando a semente do amor, minha doçura, pra viver juras de amor com você, minha loucura. Bote isto na cabeça, tenho muitos compromissos, mas eu morro de saudades desse amor que faz comigo. Estou plantando